Nós somos a Educadora. Educadora. YK531, ondas médias, 1020 kHz. YG852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet, educadora.am. Hashtag, vem nessa onda. Agora. Agora, no rádio, no celular, no aplicativo, no portal Educadora, nas mídias sociais e no YouTube. Mais um campeão de audiência. Hora do Trabalhador. Estou aqui para consulta com a doutora. É convênio ou particular? É convênio medical. Ah, me empresta sua carteirinha. Peraí, vou pegar meu celular. Nossa, que chique. Agora a carteirinha digital é... A nova versão do aplicativo medical está mais moderna, ágil e com tudo o que você precisa para utilizar o seu plano. Tem guia médico, consultas e boletos, carteirinha digital e muito mais. Novo aplicativo medical. Sua saúde no azul. Você no controle. Baixe agora. Está no ar, a Hora do Trabalhador, o programa diário da UFBL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Bem-vindos ao nosso programa, o programa A Hora do Trabalhador, deste sábado, que sábado ensolarado, depois de uma sexta-feira fria, uma sexta-feira de vento, uma sexta-feira esquisita.